Amas dois. Por qualquer ideologia, sem qualquer convicção, metralha o amor que havia. Guerrilha do coração. Guerras pra depois. Eu mudo por você. O mundo pra nós dois.